Já dormi a noite, eu vou pra garagem. Já dormi a noite, eu vou pra garagem. No indeciso, Porsche ou Ferrari? Acho que não, eu vou de roneteira. Saí pra noite, pegar as solteiras. Logo uma me chama ali no WhatsApp. Fala que eu sou o mais lindo e também o mais chato. Só pela fragrância ela já se derrete. Sabe que é o Ferrari Black. Nós tem o whisky, nós tem Chandon. E comigo só anda os meninos bom. E se nós é bom, elas se entrega. Nós tá rico e nem ganhamos na mega. Já peguei meu copo, achei um tablet. Ela se entregou na Ferrari Black. Nós nem começou e já tá no top. Vários consumou, Johnny Famous Gross. Ela só pensa no Jack, tenho dinheiro no bolso. Rico porque tenho fé, tamo fazendo do novo. Fazendo dinheiro limpo, que importa agora pra ter carro importado. Só quero versátil no cinto e na bota, que agora as notas falam pra ser mandado pra mim. Indeciso, Porsche ou Ferrari? Acho que não, eu vou de roneteira. Saí pra noite pegar as solteiras. Logo uma me chama ali no WhatsApp. Fala que eu sou o mais lindo e também o mais chato. Só pela fragrância ela já se derrete. Sabe que é o Ferrari Black. De Ferrari, graças à vontade. Foda-se minha idade, cê não faz metade. Faço com calma no minuto certo, fazendo meu cash à vontade. Só quero respeito, inimigo não dá, porque faço mais pela cidade. Eu sempre tô mais avançado, por isso que cê não me curte. Enquanto cê quer meu trabalho, eu torro na loja da Gucci. Contando dinheiro na Ferrari Black e agradecendo a Deus com muita fé. Tô indeciso, Porsche ou Ferrari? Acho que não, eu vou de roneteira. Saí pra noite pegar as solteiras. Logo uma me chama ali no WhatsApp. Fala que eu sou o mais lindo e também o mais chato. Só pela fragrância ela